Mariana Campaniza. Que lindos olhos que tem, do Monte da Légua às Pias, à missa não vai ninguém. Mariana Campaniça, coitadinha, não tem pai. Coitadinha, não tem pai. Coitadinha, mãe, não tem. A Mariana Campaniça, que lindos olhos que tem. Vê tão longe do céu à terra, como é da Campaniça, que lindos olhos que tem.